Olhe no meu olho e conte-me. Tem que saber chegar pra poder sair daqui. Suas máscaras vão cair se você é MC. Prova ali nas rodas de free. O estilo é ao contrário, tipo do Sharpie. Nego acha que é fácil. Tô aqui criando laços com os meus próprios passos. Deixa que eu mesmo faço. Quatro maluco e uma tigé e vários traços. O nap da minha gank é drunk. Mas se o FDP do produtor não deu cachê, como que vai fazer? Chapadão até o dia amanhecer. Falar é fácil, mas o difícil é se envolver com a maloca. Rap não é moda. Se falar demais vai ficar na sola da bota. Entenda que esse compromisso não é artifício. Fazendo conexões de espírito através da rima. Adrenalina pura, conduta da rua contra a censura que te manda. Ei, foi sujeira, quem quer ser o MC? Maluco acha que é bobeira na pista, eu vi ratoeiras e sobrevivi. Eis-me aqui, do contratante mais enrolado ao produtor pela saco, o cachê nem vi. Baby motherfucker, qual fita? É que esses loucos acham que é zica. Faz um download da track cassete, põe no seu toca-fita. Me bica, atravessando o baile style de cara critica. Registra sim, molecão, registra. Queima meu filme, queima a língua vendo as conquistas. Não é só querer, só malangar que conhece a vivência. Não é por prazer, é por amor, é tipo um dom, vem de nascença. Família FN atravessando de caô e recriando essência. Não é só querer, só malangar que conhece a vivência. Não é por prazer, é por amor, é tipo um dom, vem de nascença. Família FN atravessando de caô e recriando essência. Nego, vem e fala que é MC. Só da bala, vê se rala que na soda eu nunca vi. Do Sharpie para o Mike sem disfarce, não escondo que vivi. Na rap, nas esquinas, sempre manda no free. Ri e desacredita, depois chora no rumo dessa corrida. É tanto lero que não sustenta seu teto de vidro. O papo é reto, né? Envolve se foca em declínio. Que tu veste e o que visto, pouco importa. Chuta a porta com a proposta, sem lorota. Aba do boné tá reta, só que a ideia tá torta. É foda. Produtor, naipe, chega esse fundo, causou no tumulto. Se plantou na vista pensando no lucro. Entende que é fácil corrido. Vagabundo pelo mundo, seu um puto. Fazendo de coração cada track. Colando no Brooklyn Bar, só pra chorar espaguete. Já dizia o mestre, respeito é pra quem tem. Eu respeito quem merece. A sala vista em vista, carapuça que tu veste. Vem tirando um ordem, bam, bam, bam, cabra da peste. Freestyle 7 dias por semana, carreira solo ou com a banca. Ensaio nas madrugadas, dando sangue até o osso. O trampo é desmerecido do produtor que balanga, não cumpre combinado, não regula. O mano ali de trás quer te emendar um soco na nuca. Seguindo na trilha, deixando os rastros. Família FL é de coração, não é de bar. Se situa no recado que o meu time tá formado. Não é só querer, só malangar que conhece a vivência. Não é por prazer, é por amor, é tipo um dom, vem de nascença. Família FN atravessando de caô e recriando essência. Não é só querer, só malangar que conhece a vivência. Não é por prazer, é por amor, é tipo um dom, vem de nascença. Família FN atravessando de caô e recriando essência.